Dá um Mi maior aí. Esqueci a letra. Ah, tá, lembrei. Lembrei. Você me dá um beijo e pede pra esperar. Entra no seu banho, diz que já vai se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Pra ouvir tomando uma em casa. É isso aí. Canta comigo aí, vai. Eu espero a todo instante ver o teu sorriso. Desespero quando você não está comigo. Não dá mais pra ficar nem um minuto sem o teu carinho. Preciso te encontrar para sentir que não estou sozinho. Onde você está? Por que não telefona, me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal. Eu não me acostumei a ficar sem você. Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz 5 minutos que você se foi. É tempo demais pra eu ficar sozinho. Por que não telefona, me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal. Eu não me acostumei a ficar sem você. Por que não aparece pra dizer um oi? Faz 5 minutos que você se foi. É tempo demais pra eu ficar sozinho. Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer. Só não diz a uma mulher que ela é caso passado. Da boca pra fora o coração sabe mentir. Só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado. Pode tudo se perder, posso até enlouquecer. Coração explode dentro do peito e não vai ter outra vez. É adeus, acabou, não tem mais jeito. Pode o mundo cair sobre mim e a minha vida virar tempestade. De amor, qualquer coisa assim. Você pra mim não vai ser nem saudade. Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer. Só não diz pra uma mulher que ela é caso passado. Da boca pra fora o coração sabe mentir. Só não abrir mão de você do meu lado.